Tá muito Gente. bizarro, Celso. Tá muito bizarro. Que tá muito fina, cara. Tá aparecendo o voz de testemunha que aparece no jornal. Cara, tá inelegível total, cara. Tá aparecendo aquela primeira gravação, quando era o Pod Seriadores lá, que tinha, acho que o Jeff, eu acho, parecendo isso, um parecia um robô. Robô. O óleo. Exatamente, exatamente. Alô, alô, graças a Deus. Tá num banheiro ele. Mas vamos lá, então. Então vamos lá, em 3... 3... 2... 1... Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Eduardo... Opa, errei. Foi mal. Os erros são a melhor parte. Foi mal. De novo. Como assim, Eduardo? Falta de profissionalismo você, hein? Pelo amor de Deus, sai daqui, que ninguém te quer. Vamos lá de novo, então. 3, 2, 1. I met a girl in East LA, in floral shorts as sweet as May. She sang in eights and two barrio chords. We fell in love, but not in chord. Mis canciones son de la revolución. Mi corazón me duele por mi generación. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre nada! Mas como assim, Eduardo? Sim, nós vamos falar sobre nada! Porque esse programa não tem tema, não tem roteiro, parece um episódio de Pretty Little Liars, que, né, a gente vai definir o que vai acontecer durante o programa. Mas eu posso garantir que teremos cantoria, animação, seremos praticamente os anões de O Hobbit. Vamos cantar, vai ser uma loucura, vai ser uma delícia. E pra fazer esse monte de coisas fora do roteiro, fora do script, eu tenho aqui comigo o Léo. Opa, e aí? Estamos aí de novo. E dessa vez pra pagar muito mico aí, né? Acabar com a nossa honra. Mais uma vez, né? Porque isso é o que tá sempre embaixo, né? Mais uma vez. E depois de um longo inverno, o Igor está de volta. Oi, pessoal. Eu só quero anunciar que eu tentei sugerir alguns temas, né, Brasil, mas fazer o quê, né? Do nada? Então, assim, se você não gostar, eu vou gostar de estar aqui, primeiramente, muito, muito feliz, né? Mas vamos continuar, vamos ver no que vai dar. Olha só, e Celso na área? E aí, pessoal, me chamaram com o cast Mad Men, eu cheguei aqui, é sobre o nada, então fui enganado, mas estou aqui agora. Ah, é, o cast Seinfeld, né? Sobre o nada, isso. E também, depois de um longo inverno, né? Winter is coming, Kaique tá na área. E aí, na verdade é a primeira vez pelo Logado que eu participo, eu acho. Você tá esquecido, cara. Você participou do podcast. Primeiro? Acho que foi o primeiro ou o segundo, quando rolou meio que um barraco sobre as finais da temporada passada. É que pra mim aquele não tinha sido postado. Não, claro que ele foi pro ar, aqui tudo vai pro ar, tudo vai pro ar. Mas acho que a gente pode começar falando aqui, vamos mesclar notícias e o que vier na cabeça de vocês. Mas eu queria levantar o assunto que mexeu comigo essa semana, que é a deliciosa ABC Family propor um spin-off pra Pretty Little Liars. Uma série que não acontece absurdamente nada durante seus 24 episódios. A ABC Family tem a cara de pau e a cretinice nível extreme de falar que vai criar um spin-off dessa merda. Não, e detalhe que o spin-off vai ser sobre maldição. Nada a ver com nada. É, não, e eles falaram que a cidade, né, a Ravenswood, é uma cidade perto da Rosewood, né? E, tipo, spin-off não tem que ter pelo menos um personagem de ligação, alguma coisa de ligação. Como é que eles vão levar isso pra nada, cara? Vai ter. Vai ter, né? Vai ser menino Mike, menino, né? Menino Mike. Ah, mas tá. Sumiram com o menino Mike em Pirulito Lies. Por que, Brasil? Tô dizendo que tudo na ABC Family é pensado, gente. Pra todo mundo que pensa que a série não faz sentido, é pensado. Menino Mike vai pra essa tal Ravenswood, porque foi sequestrado pelos alienígenas de The X-Files. E daí ele foi pra lá, entendeu? É super digno, super bem roteirizado, com um roteiro bem, tipo, bom. E eu acho super digno você assistir mais 48 episódios de nada. Entendeu? Sobre absolutamente extraordinariamente nada, completamente avulso. Eu já anunciei, o Eduardo já falou pra mim antes aqui, né, que tinha abandonado Pirulito. Eu acho que eu vou abandonar também, né, porque ninguém merece mais duas temporadas de Pirulito. Fica muito ruim, Brasil. É verdade. Não é porque a Hero Liars é tipo esse podcast, é sobre o nada. Ah, mas pelo menos a gente não fica correndo atrás do rabo, né, cara? A gente propõe o mistério e resolve o mistério logo de cara. PLL tá aí há 3 anos com essa bosta desse mistério de quem é a EI. Aí eles ficam engabelando o povo e o povo acha que é genial quando eles dão um plot twist safado no final do episódio. Eles falam, meu Deus, que série maravilhosa, genial, vamos assistir um novo episódio. Ah, não. Alguém não precisa mostrar o inglês pra ele. Nossa, gente, as incoerências de Pirulito Lies... Chega às vezes a ser engraçado, né? Tipo, serial A. Não, calma aí. Mas... Incoerência boa é The Following, cara. Nossa, é muito ruim isso, sério. Léo, pra você ter uma ideia, olha o que acontece em PLL. Duas adolescentes simplesmente roubam um carro de polícia, jogam o carro de polícia no lago. Jogam o carro de polícia no lago, tá? O carro passa dias no lago, de repente o carro aparece no quintal de uma delas com. A luz piscando, a luz da sirene, e um notebook que estava dentro funcionando, tá? Não. E não ainda tem o fato de que nesse notebook tinham imagens gravadas. O notebook não está só funcionando, como mostra essas imagens e mais cenas adicionais, cenas bônus, pra você ter uma ideia. Eggs. Tá? Cara, mas não foi nem no quintal delas, foi no meio da, foi na frente da prefeitura que o carro ficou. Daí tu pensa, como é que ninguém viu? Entendeu? É do daí mesmo. Não, pode falar. É muito... Entendeu? Daí aquelas coisas, a sirene tava piscando, tava um barulho dentro do carro, e simplesmente quando as duas apareceram, porque elas provavelmente, assim, é o centro da cidade, só as duas apareceram do nada, né? Porque elas têm sempre que ser as primeiras. E ninguém notou que tem um carro no meio da praça, sujo, todo enferrujado, da polícia que seria ligada. Tá? Incoerência, né? Fora aquelas cenas de 10 segundos, todo final do episódio, com um cara pescando no lago e traz tipo, uma bota ou uma sirene de carro, que todo mundo achou aquilo lá sensacional, misterioso. Só que são tipo, cenas do nada, absolutamente extraordinárias. Não tem função nenhuma no episódio e nunca vai ter. Entendeu? É muito chato. Bom, já que Eduardo, vamos falar de incoerência, vamos falar de Fallout, por favor. O FBI mais esperto de todo mundo. Só que não, né? Meu Deus do céu, como é possível o FBI ser tão estúpido como o In The Following, cara. É inacreditável. Escruto demais. Como é que o cara faz a visão de segurança máxima, né, gente? Chega lá, ninguém sabe onde é que foi. Fala aí, Kaique. Eu acho que a polícia de The Fallon é a mais próxima da realidade possível, mano. Ah, que isso, cara? Os caras são treinados super... Da realidade brasileira, né? É, então. Porque, cara, não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Por exemplo, quando o Carol fugiu lá de novo, né? Que ele fugiu duas vezes. Quando ele fugiu de novo... Cara, o cara tá no meio de um ambiente cheio de pessoas, né? A gente tem a parte errada de que ele tá num lugar cheio de pessoas e ninguém reconhece um dos serial killers mais sinistros do universo, que tá com a cara dele estampada em todos os jornais. Ninguém reconhece. Aí me entra o bendito do FBI gritando, para aí, vamos pegar você, não sei o quê. Oi? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Sabe o que foi engraçado? Né? Uma das primeiras intervenções, entre aspas, do FBI foi logo nos primeiros episódios que eles descobrem, né, onde aquele trio de acólitos lá estão com o menino. Acólito. Aí, agora você falou igual o Alexandre Luiz. Aprendi, né? Tem que uma coisa, tem que aprender. Eles descobrem onde que tá a cidade lá. E, pô, o que que você faz? O FBI descobre, vai, manda logo com tudo. Aí, não, calma aí, não vai não. Vamos com calma, a gente precisa saber como... Cara, não existe isso, cara, é FBI. E sem contar com esse último episódio que teve agora, foi uns absurdos que o cara, pô, tá vendo, ele tá dentro de um quarto com a mulher lá, com a Claire, protegendo ela. Ele tem câmera em todo o quarto, numa salinha lá, que mostra o hotel, o saguão, tudo do hotel. Ele tá vendo que dois caras estão se aproximando, arrombando todas as portas para poder descobrir onde a Claire está. Eles finalmente chegam no quarto lá do cara. O animal, que é do FBI, que só falando assim, já tá sem colete, tá errado. Tá numa operação sem colete. Ainda para e fica assim, ó, de frente pra porta, sabendo que os caras estão com arma, de frente pra porta, assim, esperando os caras entrar. Pediu pra tomar tiro, né, cara? Assim, é cada coisa absurda. Sim, sim. E a escola de O'Carroll para pequenos assassinos, né? Por favor. Aquilo é patético, patético. É inacreditável como todos os serial killers do universo estão naquela bendita daquela casa. Não faz sentido, cara, não faz sentido nenhum. Aí, ai meu Deus, porque eu quero escrever um capítulo do seu livro. Cara, vai ser o livro mais sem nexo existente. Porque cada um quer escrever um capítulo sobre qualquer coisa. E cara, o Joe Carroll, cara, sei lá, é muito esquisito a forma que ele manipula. The Fallen é uma série esquisita, né, cara? Teve um piloto tão bom e de repente começou a mostrar essas coisas tão absurdas. Tipo, como a gente já deve ter citado algumas vezes... O serial killer tá preso na prisão de segurança máxima. Vão 500 pessoas lá visitar o cara e ninguém acha isso esquisito. Todo mundo acha isso super normal. Não, cara, não faz sentido. Deram uma desculpa muito pra falar, não, a gente teve um episódio lá. Ah, a gente olhou quem que conversava com ele, mas tipo, sabe aquela desculpa que eles encaixam no meio do episódio pra parecer que faz mais sentido? Sim, sim. Não, o cara, como é que um preso, um serial killer, né, em potencial por fazer o que ele fez, tem acesso liberado à internet assim, dentro de um presídio de segurança máxima? Não existe isso, cara. Não, não. É muita falha, cara. É total, total. Mas o Kaique queria falar da Jacob, né, bicha má vingativa da temporada. né, que ele ficou agora, tá vendo o macho dele, né, na visão, né, tá na visão do macho dele. Agora ele ficou putinha. Ah, é, né, eu matei e gostei, vou te matar, vagabunda, né, sai daqui. Copiando os plots do Amur lá. Não, roubou meu macho, Badia. Ai, ai, não, gente, The Following não faz sentido nenhum. É uma série muito absurda, cara. Eu me decepcionei demais com essa série, cara. Demais mesmo. Eu também, cara. Nem se fala nisso. Mas cara, eu não me decepcionei com ela porque eu assisto ela, tipo, só pra entretenimento mesmo. Não tô nem aí com o que tá acontecendo. Eu assisto por assistir só. É tipo a tua cota de coisa ruim, né, da semana. Pra falar mal. Né? Não, eu não falo mal, não, porque eu nem presto muita atenção. Então, não tem como. Eu só não gosto muito. Pra falar a verdade. Eu acho que os haters, esses haters que ficam falando toda hora, mano, estão irritando mais que os lovers da série. É verdade, é verdade, é verdade. Mas vamos falar de coisa boa também, né? Que aí a gente tá falando de assassino, de gente maluca. Bates Motel, né? Essa série deliciosa. Ah, essa série deliciosa do BNI, né? Que estreou. Muita gente fazendo mimimi no Twitter porque a ambientação é totalmente retrô, mas o garoto tem um iPhone, tem uma televisão de plasma. Caraca, gente, cara, para de encher o saco. Pelo amor de Deus, vamos fazer sexo. Para de encher o saco por causa disso. Falou que tá fazendo um podcast. Porra, cara. Não, olha só, Eduardo. Mas, não, eu não tenho nada, eu não tenho nada contra isso, não. Assim, mas a série, às vezes, ela, se você não por exemplo, se não mostra o iPhone na mão do garoto, dá a entender que é totalmente retrô. Essa semana é estranho, mas não, isso é, mas, eu não reclamo, mas, não. Mas, Léo, na primeira essa cena, é quando, tem uma na primeira cena, quando aparece lá o pai do menino morto, do Norman, tem uma televisão de plasma gigante na sala. Não, eu não reclamo disso, não, legal. Essa semana, o episódio dessa semana, eu só fiquei meio assim, eu falei, porra, o cara tem um iPhone Aí a cena que ele tá deitado na cama com a cara toda inchada da porrada. A televisão tá velha! Televisão velha, preto e branco, cara. É, se bobear aquela Telefunken que você tinha em casa, né? Que você girava o botão e não podia girar muito rápido. Uma loucura. O Igor não conhece isso, né? Telefunken. Ah, então, mas em questão a essa ambientação atual misturada com a antiga, eu, tipo, no começo eu fiquei incomodado pra caramba, porque confunde muito. Mas no fim do primeiro episódio, eu pensei, cara, é genial isso daí. Tipo, misturar o do filme original com a ideia atual deles. Eu achei muito bacana. É, inclusive a roupa dele, né? É uma roupa completamente, sei lá, década de 70. É tudo misturado, É muito bom. A da mãe dele também. É, eu não sei se vocês podem reparar que a ambientação do núcleo dos Bates, ela é aquela coisa retrô. E o resto do pessoal é como se fosse atual. Cara, falando nisso, o hotel ali, a casa, é idêntico ao do filme original, cara. É muito parecido. Chega assustado da forma que é parecida. É verdade. E assim, eu gostei bastante do piloto. Pra mim, assim, foi um piloto nota 8. Não vou dar 9, 10, meu Deus, série maravilhosa. Enquanto eu não assisti bem mais, sabe? Porque eu já tive essa decepção com The Following e não quero me decepcionar com Bates Motel. Mas, assim, gostei muito da Avenida Vera Farmiga. E, assim, uma coisa que me incomodou demais foi lá o Richard Alpert aparecendo, né? Não, porque a gente tá achando a coisa muito esquisita, porque o seu filho... Tá acordado essa hora, da noite e amanhã ele tem aula? Tipo, dane-se! A casa é minha, o filho é meu, eu limpo a hora que eu quiser. Se meu filho não quiser, ele não vai dormir, vai pra escola sem dormir, não vai pra escola. Cara, não faz sentido. Aí o Richard Alpert vai, usa o banheiro, quase senta em cima do morto e, tipo, não tá nem aí, cara. Ah, cara, fala assim. Mas em questão de tensão, aquela cena foi boa pra caramba. Sim, foi legal. Assim, eu não tenho o que reclamar da série, não. Eu dei 10 pro piloto, confesso, assim, dei sem remorso nenhum. Vai pra lá, Pitinha, por favor. Dei 9 pro segundo episódio, mas assim, eu tô gostando demais, cara. Pelo que eu vi, pelo que foi pensado nos dois primeiros episódios, assim, era tudo aquilo que realmente eu tava esperando que fosse. Eu não tenho o que reclamar, não. Já completamente diferente de The Fall, né, que eu achava que era uma coisa, o primeiro episódio foi muito bom e depois... Nossa, horrível, cara. Eu ainda tentei ser bonzinho, tipo assim, eu vim caindo com as notas bem devagar em The Following, sabe? Hoje não dá mais, cara. É 6, se tiver que dar 5, eu dou 5, porque tá difícil. Assim, eu acho que uma coisa que me chama atenção, e eu tô querendo saber mais em Bates Motel, é a respeito desse serial killer, né, entre aspas, que deixou lá o caderninho lá e apareceu um pouquinho no primeiro episódio... Eu quero saber quem é ele, se isso é um flash forward, se a gente. Se é alguém ali da cidade que tá fazendo isso, que a gente já viu que o pessoal da cidade não é muito normal, né? Que até lá o delegado fala pra Norma, né? Que ali é olho por olho, dente por dente. Botaram fogo no camarada, no final você viram que botaram fogo no cara também. Então eu tô doido pra saber. Oi, pode falar, Kaique. Uma coisa também que eu quero saber muito é como que vão desenrolar essa história dos pássaros. Cara, os pássaros empalhados, porque no filme ele coleciona pássaros desse jeito. Sim, sim. E assim... E apareceu na casa da menina no segundo episódio. Eu achei meio estranho. Quero ver como que vai virar isso daí. É. E assim, eu gostei muito da inserção do personagem do irmão, do Norman. Eu gostei, achei que ele é uma boa adição, né, à série. E assim, cara... Eu acho muito bizarro o relacionamento da Norma com o Norman, cara. A todo momento, quando eles estão assim conversando, a coisa muito próxima, eu falo, para, cara, é agora que ela vai beijar ele. É agora que ela vai catar ele, cara. É muito bizarro. Igual ela trocando de blusa na frente dele. Não, e dá uma agonia, dá uma certa aflição, né? De você falar assim, caraca, mãe com filho, tipo. Você exatamente. Fica, né? É muito essa bizarro. Essa mulher, ela tá espetacular, cara. Ela tá espetacular na série. É, Vera Farmiga, né? Vera Farmiga, que eu gosto muito de Vera Farmiga em Amor Sem Escalas, com George Clooney, gosto muito desse filme. Acho muito legal. Tem até Anna Kendrick também, no Amor Sem Escalas. Mas agora a gente vai fazer um negócio bacana. O que a gente tinha pensado, fizemos um brainstorm, mentira, fizemos nada. Ficamos conversando no grupo do Facebook e as pessoas dando as ideias e a gente pensando em fazer um karaokê nesta bagaça. E então, já que isso aqui tá a zona hoje, não tem tema definido, a gente quer muito ouvir os participantes do LogadoCast cantando. Então... Começou com ser adolescente, aí foi pra série de suspense, agora pra karaokê. Aproveitando a volta do The Voice. Exatamente, aproveitando a volta de The Voice, Shakira e Usher sentados nas suas cadeiras. Então agora nós vamos julgar o nosso primeiro candidato da noite, entendeu? Pra ver se nós vamos virar nossas cadeiras e, né, vamos julgar, vamos ouvir a voz, vamos ver a belíssima interpretação de Kaique Edo nesse momento. Vai apresentar a sua primeira canção da noite. Por que eu, mano? Por que eu tenho que ser o primeiro? Ai, ai, porque você já tá tudo preparado nos playback aí, nos negócios. A gente já viu que você tá preparado. Tá? O Igor, que ele quer cantar Lady Gaga aí. Já tem minha música preparada. Ai, ai. Você quer ser o primeiro então, Igor? Claro que não, você já anunciou. Vai, ô Edu, imita a Cristina Milian aí, tem que ser bem irritante pra conseguir imitar ela, mas tenta aí. Eu não sei imitar a Cristina Milian, cara, não sei. Vocês querem que eu cante pro Like Mad, eu canto, Brasil. Ai, mas ai. Críticas positivas, hein? Você quer ser o primeiro então, Igor? Pode ser. Então vamos lá então, no palco do LogadoCast, né, no lugar do The Voice Cast. Ai, ai, Igor Irani, Brasil. Buhu, Nova Iguaçu! My heart is in my hands. Doação! My head is in the clouds. My feet have been around. My life is turning around, around the moon. Every voice inside my head is telling me to run like mad, bows and arrows, stars and sunsets. Hey, hey, hey, yeah. Hey, hey, hey, yeah. Obrigado, Brasil! Woo. Ai, ai. Parabéns. Ai, cara, me senti agora a Joy Potter, cara. Ai, ai. Vamos lá. O Kaique falou, mas a gente nunca ouviu direito. Kaique, sua opinião sobre esse primeiro candidato da noite, por favor. Eu vou imitar aquela grande jurada e repetir a resposta dela, que ela dá pra todo mundo. Definitivamente sim, Igor. Celso, por favor, sua opinião sobre esse maravilhoso, sei lá, essa canção maravilhosa, esse intérprete maravilhoso, tudo maravilhoso esse programa. Eu acho que você tem muita pretensão, sabe? Você chega... O quê? Não deu, Celso. Ele é pau no cu até pra ser jurado. Não vi, cara, não vi um ídolo. Então, se não, sim, acho que é não. Léo, diz aí o que você achou, cara. Olha só. Bom... Primeiro, vou dar uma enrolada básica, né? Eu quero saber qual foi o curso de inglês pra você, que você fez pra eu passar correndo. Ah, foi longe. O curso Solange de Línguas que ela fez. Mas... Ai, ai, eu tinha aula com a Sasha. Não, mas a Sasha me ensinou. A intenção é a gente... Se a brasileira estivesse aqui, ela falaria que o céu é o limite pra você, cara. É, mas olha, a intenção é essa mesmo, a gente cantar errado. Porque eu cantei toda a música certinho, já tinha ensaiado e eu tô aqui com a letra. Então, beijão pra mim. Tava certo? Ele tá aqui com a letra, tá? Ele tá aqui com a letra. Tá aqui com a letra, é. Ah, tá certo. Não, tá bom. Então, meu voto é sim. Olha só, então. Oba, gente, vamos lá, eu conversei aqui nos bastidores com o Caí. Essa é uma chance, assim, vou dar um sim, a gente vem em São Paulo. Lá Olha só, Igor está em Hollywood! Né? Você... Cara, falta o meu voto. Ah, falta o meu voto, né? Eu falei definitivamente sim, mas é porque é a fala dela, mas eu não falei qual que era o meu voto, não faz sentido, mas eu não falei. Então, deu seu voto? Meu voto é sim, você vai pro Acre, cara, você vai. Mas o Acre não existe! Por isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Esse é só o primeiro participante, né? Tem muito mais ainda hoje. Ai, ai. Mas, Léo, já que a gente tá falando sobre um monte de coisa aqui, coisas avulsas, por favor, puxa um assunto agora. Tô sentindo isso aqui, o programa, como se fosse o Saia Justa, né? Hoje eu tava assistindo Saia Justa, uma mesclada de temas assim, né? Você tem alguma coisa em mente que você queria compartilhar, conversar, falar com o pessoal? Usa aqui esse momento como momento de terapia, por favor. Ai, que badalo. Ai, que falsidade! Não, cara, um assunto que não sei se nada a ver, que não tem nada a ver com série. Vocês todos já viram as montagens com a cabrinha de músicas no YouTube? Apenas genial isso. Genial, cara. Eu acho que isso aí merecia um castzinho, hein, sobre. Porque, cara, tem umas que são demais, cara. Coitado da Gordelis. Tadinha. E o Whitney, né? Montagem com o Whitney é sensacional também. A do Skrillex também é um barato, mano. Sim, a da Taylor Swift também é muito legal também. Você já viu a montagem das cabrinhas? Foi? Não vi. Nossa, não. Ele tava onde, né? Aonde que o Celso estava nesse momento? Ele tava vindo do universo B pro universo A. Tava atravessando, né, cara? Eu fui conversar com o Centro, perguntar pra ele não veio. Foi problema na TIM lá, deu problema na comunicação. Ai, meu Deus. Ele não veio. Certo. Não, eu não vi os vídeos aí. Eu quero fazer um merchan rapidinho, se permitido, do Mystic que saiu no YouTube, gente. Os posts que eles fazem de Vampire Diaries são simplesmente sensacionais. Quem assiste Vampire Diaries, por favor, vejam, porque é muito bom, é muito engraçado, entendeu? Eu fico louco do cu, como eles estão assistindo. Que isso, menino? Isso é um programa de família, é rapaz? Você não tem noção, Eduardo. É assim, muito engraçado, você... Vocês têm que ver, sério. Apenas assistam. Que isso, Brasil? Programa de família. Desculpa a minha risada, cara, que eu precisei botar um vídeo da cabra aqui pra relembrar e eu achei é do Justin Bieber. Ah, o Baby? Cara, essa eu não tinha visto ainda. Vou falar. É muito bom. Muito bom, Baby. Celso, a da Taylor Swift é melhor, gente. Desculpa. Bom, a Taylor Swift é genial também. Genial, genial mesmo. Mas e aí, Kaique, o que você tem assistido de bom? Muitos filmes, muitas séries? Ou tô só na vidinha mesmo universitária? Cara, eu tô tentando misturar os dois, mas tá difícil. Porque, pra quem não sabe, né, aqui a gente vai fazer aqui o Desvendando também as pessoas. O Kaique, ele tá fazendo comunicação social, propaganda e marketing, né, Kaique? Tô certo? Publicidade e propaganda. Publicidade, claro, propaganda, claro. Propaganda e marketing, tudo ESPN. Like us. Só que ele faz a parte da propaganda, a gente faz a parte do jornalismo, né? É, mas você tem conseguido dar uma mesclada nisso aí, Kaique? Assistir bastante coisa ou tá fraquinho também? Não, tô conseguindo até agora que tá complicado, que tá de semana de prova, então pode geral. Opa, não pode usar palavrão. Não, pode falar, fala aqui. Ah, ele pode, né? Você não pode falar, na edição, Igor, a questão é que você é de menor de 14 anos. Exatamente isso, Brasil. Você é menor de idade, o que as pessoas vão pensar? Pensar que isso aqui é a farra do boi? Pensar que isso aqui é um programa sem limites? Aonde? Não é, não. Vamos pensar que isso aqui é caso de família, meu querido, da audiência. Putz, tá caso de família, gente. Vocês viram o vídeo da Rocha. Ai, aquela moça lá que eu esqueci o nome, brigando com a mulher. Bom! É muito bom. Ela fica transtornada, ela vira no girar. A mulher fala que o programa dela é baixaria. Não, ela fica mais favelada que a mulher. Sim, quando baixaria ela fala... Ai, muito bom. Ela começa a xingar ela. Não, é xingar não, porque ela tá na televisão. Mas ela fica puta da vida quando a mulher fala assim. Ela manda ela pra fora. E assim, tinha o jurado, né? O jurado não podia dar opinião nenhuma. É, não. A mulher fala, não, porque esse programa aqui... Uma filha não faz isso, não traz uma mãe pra uma baixaria dessa. Meu amigo, quando ela fala isso, uma baixaria dessa, meu irmão... Tu tá achando que esse BT é baixaria? Tu tá achando? Oh, tu tá achando que esse BT é baixaria? Alguém chamando alguém de baixaria, tipo, você é uma baixaria. É um novo tipo de ofensa aí. Não, mas a Cristina Rocha, ela ficou transtornadíssima, né? E terminou com: tira essa mulher daqui! Tira essa mulher! Gente, o programa não foi cancelado? Foi cancelado, teve essa barra, o programa foi cancelado. Mas eu achei muito sensacional porque mandou ela pra fora do palco. Aí, o programa da Cristina foi cancelado? Não, foi cancelado esse programa agora que você conta a história pra ganhar R$100. Mas o querido Caso de Família vai voltar agora. É, quem convence ganha mais, não é o nome? Isso, quem convence ganha mais, ganha R$100, cara. É uma vergonha. A pessoa vai lá se prostituir na televisão pra ganhar R$100 se 3 jurados compraram tua versão. Pelo amor de Deus, cara, não faz sentido. É muito engraçado. E aqueles caras da bancada dando opinião na vida das pessoas. Acho assim, é uma pérola da televisão brasileira, assim como Mulheres Ricas. Por favor, acabou sua segunda temporada, né? Pô, Val jogando seu veneno em cima das mulheres ricas, Aileen e toda a sua falta de talento tentando ser cantora, né? O quê? Mulheres Ricas? Sim. Toca uma pros gays, gente. Sensacional, cara. Se você não assistiu Mulheres Ricas, cara, por favor, assista, cara. Tem vídeos no YouTube, tem um site que a gente vai botar o link aqui, que eu não vou ficar falando, que você consegue assistir os episódios online. Ah, não, você pode assistir também no site da Band. No site da Band. Ah, dá pra assistir no da Band, já vi. Episódios lá, todos os episódios. E você vai ter pérolas como essa daí, toca pros gay, a loucura. Narcisa aloprando na coletiva de imprensa do lançamento do programa, falando, ai, que falsidade, que só tem mulher falsa. Gente, uma baixaria que é inacreditável. Val falando mal de todo mundo. Regina Mansu com 932 anos querendo fazer plástica pra botar silicone na bunda. Sabe? Não fala. Ali sendo bulinada, sendo que ela não é gorda. Não. Tivemos gente saindo da festa, entendeu? Porque não deixou entrar. Você lembra desse episódio? Sim, ela chamou a mulher do Casalberto de velha, né? E a mulher do Casalberto ficou com rancor, né? Proibiu a Aileen de entrar na sua festa de aniversário. Mó barra. Sei lá, chegou sem convite, daí dava oi pra todo mundo, menos pra ela. É verdade. Ai, mó barra mesmo. E eu acho que essa temporada é melhor do que a outra. Não, impossível. A primeira temporada é muito mais legal. É muito mais. Ah, tem certeza. Tenho, cara, porque faltou Lidinha Saeg, né? Pô, por favor. Falando. Ah, não gostava tanto assim da Lidia. Gostava tanto. Faltou Lidinha e Jéssica, né, gente? Pelo amor de Deus, Lidinha e Jéssica. Assim, Narcisa e Val dentro do helicóptero vai ser tipo assim, cenas forever. Alô! Tá? Bate total. Mas acho que é muito válido. Alguém aí assistiu essa semana o Agora é Tarde com Inês Brasil? Não. Nossa, infelizmente, não. Kaique, pra você ter noção, o Danilo Gentili ficou tão constrangido com a Inês Brasil no programa. Eu vi a cena, mano. Ele foi pro comercial, tirou ela de lá, cara. Ela subiu em cima da mesa de quatro, não sumiu? Foi, e o cara lá que toca lá na banda do Traje a Rigor, o apelido dele é Mingau, aí ela ficou falando que ia tomar o Mingau todinho, que ela todinho, gente, sensacional, cara, sensacional. Eu acho que melhor que isso, só mesmo a volta de João Kleber, né, com seu teste de fidelidade todos os sábados à noite. Brasil, como perder, né? Por que não assistir? Ah. O quê? Fala, Igor. Você não tem idade pra assistir teste de fidelidade, por favor, né? Não assisto isso, mas eu queria falar... pode ficar acordado nessa hora. Assim, é. Do quadro que a Globo lançou ontem, né? Vem aí... Vem aí o quê, né, Brasil? Não tem nada de novo. Vem aí o mais do mesmo. É, isso. A Globo mostrando a sua nova velha programação, né? Programação igual a todos os anos. Não, só... Cara, eu tava lendo a notícia, daí tinha uma notícia assim... Ai, domingo Alguém não quer que o Celso fale, né? Porque toda hora que ele vai falar, a ligação picota. Vou deixar que eu falo no lugar. Fala aí, Kaique. Parece que vai estrear finalmente esse ano a Nikitinha na SBT. Ah, é, o SBT adquiriu, né? Nikita, Arrow, Person of Interest. Game of Thrones. Peraí, Nikita não. É, o perigo nunca foi tão sedutor. Nossa! Nossa! E que, imagina o que Person of Interest pode virar, né? E tem Smash em. Na Record agora também. Isso, Smash na Record estreia hoje, no dia que você tá ouvindo esse podcast, quinta-feira, 4 de abril, tá estreando Smash em busca da fama, depois do programa do menino Rafael Cortez. Já que falou de Smash, podia alguém dar uma palhinha aí, né? Já que Smash é a série preferida. É agora, né, Brasil? É agora, né? Agora, vamos deixar alguém ser a nossa estrela, né? Quem vai ser... próxima vítima do... Já que é Smash, eu acho que deveria ser o Celso, cara. Eu também. A ligação tá ruim, cara. Vocês não estão me ouvindo. Não importa, cara. Deixa mais pro final, assim. Vamos deixando pro final, que daí a ligação melhora. Ai, ai, Celso, por favor, sem vaselina, Léo, Celso. Seja por... a nossa estrela. É, let me a star, por favor. A gente vai deixar você cantar a música que você quiser da trilha de Smash. É, né? Pode ser Johnny Century Fox. É, né? History is Made at Midnight. Pode ser qualquer uma dessas. É, History is Made at Midnight. É a música de Bollywood, se você quiser, cara. Nossa! É, dançando, por favor, né? Dançando. Vamos esperar aí. Espera um pouco aí. Deixa eu preparar o vocal. A alma, o espírito. Tá certo. Então, Kaique, você tá preparado, então? Pra fazer sua performance pros jurados? Agora? Agora! Então vamos! Então vambora? Ai, ai. Espera aí, um pouco o playback aqui. Vamos ver se vai funcionar. Ai, ai. No palco do LogadoCast, Kaique rindo pra vocês. Não vou dar risada, mano. Solta o som, DJ, vambora. Ai, ai, cadê? Cadê? I'll tell you what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna be this guy. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, then make it bad. Aí, me veio na cabeça o Nick, não sei porquê, cara. Ai, ai, por favor. Eu quero ser primeiro, gente. Posso? Pode, Igor, por favor. Fale sobre a maravilhosa performance do Kaique. Sim, absolutamente sim, sim, sim, sim, sim. Um milhão de vezes sim. Você é um raio de purpurina, uma estrela. Você é um sol brilhando no universo. Você é um arco-íris cheio de amor e felicidade. Sua vida me ilumina, a sua apresentação ilumina o meu dia. Mil vezes sim, obrigado e até mais. Ai, ai. Obrigado. Isso é muito importante pra mim. Celso, por favor. Ah, peraí, eu quero deixar claro aqui que tá todo mundo aplaudindo de pé. Ah, claro, standing ovation. Claro, com certeza. Ai, ai. Celso, sua opinião sobre essa maravilhosa apresentação. Kaique, quando você entrou nesse palco, todo mundo estava rindo de você. Ninguém tá rindo agora. Tipo o Susan Boyle. Sim. Ai, ai, foi o Simon Cowell. Detalhe que não estão rindo porque estão todo mundo em coma, né? Mas isso é só detalhe. Ai, ai, Léo! Bom, não tinha, cara, como não imaginar Kaique assim, com carvão no rosto pra ficar mais escuro, com vestido azul celeste de Unique, cara. Então é sim, sim, sim, sim. Olha, esse amor é tão profundo, se é minha pedida, eu vou gritar pra todo mundo. É, eu só tenho uma coisa a dizer pra você, Kaique. I'm so proud of you. Só isso. Exato, cara, isso é muito importante pra mim. Ai, ai, ai, ai, mas vamos pra mais uma rodada aí de Pera, agora eu tenho que escolher qual coach que eu quero. Ah, por favor, escolhe aí. Momento de decisão. Nenhum, desisto desse programa. Ai, ai, ai, ai. Igor, tem alguma coisa que você quer falar do seu coraçãozinho? A gente tá vendo aqui sua foto, seu avatar, você está fingindo que está lendo alguma coisa? Pensando... Na verdade, estou lendo também das espadas no Jardim Botânico, Curitiba. Beijo pro recalque. Você parece uma bíblia, então a gente pode supor que é algum das crânicas de Gelo e Fogo, né? Pois é, também tem das espadas. Não tenho nada para falar não, cara. Eu estou aqui me preocupado com as minhas séries, né? Porque tá tudo ruim para quem não sabe, gente. Não sei o que está acontecendo com as séries, mas está numa tormenta de só tem coisa ruim. Olha só, Léo. O Léo tá ciente, a gente conversou outro dia, que os ouvintes reclamam dessas coisas que a gente pergunta pra pessoa, a pessoa fala, ah, não sei, ah, tipo, não tô assistindo, ah, tipo, não tô nem aí. Aí você faz um programa sobre nada, que você fala assim, tipo, infeliz, fala sobre qualquer coisa. E a pessoa fala, tipo, ah... Sabe, não tô fazendo nada, não sei. Tipo, tá a merda. Pessoa fala tipo, uma pessoa. Tá bom, então quer que eu fale sobre o nada? Não, a gente não quer que você fale sobre nada agora. Cale sua boca. Não existe nada. Sai que eu vou derrubar você. Eu vou derrubar você da ligação, você quer ver? Cara, olha só. Eu tava sentindo muita falta desse barraco Edu e Igor, cara, sério. Eu tava sentindo muito. Problema dele, porque ele tem recalque. Eu vou derrubar você da ligação, adeus. Caiu. Tá. Que sacanagem, cara. Caiu, tá? Gente, olha só, isso aqui é uma conspiração contra mim, porque eu tô falando a verdade, Brasil. Entendeu? Ô, ai, produção, cara, joga o Eduardo Sassen pra fora daqui. Impossível, bom, impossível. Porque isso aqui não é baixaria, cara. Isso aqui não é baixaria, tá entendendo? Baixaria o quê? O que você tá falando que é baixaria? Tá? Você que é uma baixaria. Eu tava aqui tentando falar sobre o nada, entendeu? Você não deixa. E eu acho assim, que você é um favelado, que não dá nada, entendeu, pra esse programa. Eu vou derrubar você de novo. Eu te derrubo primeiro, que eu também... Adeus. Já foi de novo. Eu te derrubo primeiro. Ai, ai. Baixaria, Brasil, baixaria. Ai, ai, e Kaique me chamando de bicha má vingativa, tá? Não, não, não aceito, cara, isso. Só faltou um gritinho da plateia. Cristina. Com licença, Luciana, eu acho assim. Tu não pode derrubar o garoto só porque ele queria ver você derrubar se você não tivesse direito de derrubar, né? Obrigado, tá. Ai, cara, que saudade que eu tava disso. Ah, é, pra falar nisso, gente, Tata Werneck está na Globo, né? Agora também, né? Felizmente. Ah, que horrível. Eu não gosto tanto de Tata. A Adnê também, tá? Eu quero que a Adnê não termine no Zorra Total. Não, o Adnet... Marcelo Adnet também não foi pra Globo? Sim, mas foi. O Adnet, pelo menos, ele foi pra ter o programa dele, né, de certa forma. A Tata Werneck, ela vai fazer parte de uma novela, um negócio assim, não é? Ela é a protagonista da novela. Novela das sete, né, por cima, né? Sim. Horrível, né, Brasil? E a Calabresa foi pro CQC. Tipo, foram do vinho pra água. Ah, mas a Calabresa no CQC eu tô achando bem divertido, cara, achando que ela... Eu tô achando horrível o programa dela. Cara, se é o primeiro que eu tô ouvindo falando que tá gostando dela lá. Eu achei legal. O quadro dela é muito horrível. O CQC tentou, assim, renovar, porque a audiência é uma bosta. Só que, assim, não tá bom. Entendeu? Eu gostava do CQC como ele era antes. E a Calabresa fica muito melhor aproveitada no Furo MTV. Eu só tô triste por causa disso. Porque o povão era muito melhor daquele jeito. O Marcelo não vai poder fazer 20% do que ele fazia na MTV... Porque na MTV ele tinha liberdade de falar o que ele quiser. Não, claro que não. Ele tá com uma sitcom safada da Globo agora. Safada. Globo vai revisar 1 zilhão de vezes o texto dele. Não, o infeliz, presta atenção no que eu tô falando. A sitcom que ele foi, a sitcom safada. Não uma sitcom com temas safados. Cristina. Até porque não tem como ser uma sitcom safada com o nome de O Dentista Mascarado na Globo. O problema é seu, podia sim. Não, sério, se fosse série americana, ninguém ia ver, cara. Só pelo nome já iam. Não ia ver nem trailer da série, cara. Olha só. Só um PS. Igor, não deixe sua mãe escutar esse podcast, que ela vai querer processar o Edu. Ela está ouvindo lá de cima, porque eu tô gritando tanto que eu tenho certeza que ela está ouvindo. Mas ela não tá escutando as coisas que ele está falando pra você. Eu não tô falando, nada! Discussão. Ele está sendo bolinador, tá bom, Brasil? Eu só acho assim, o programa poderia sim ser muito revisado pela Globo. O Marcelo Adnet com certeza não vai ter o mesmo potencial que seria na MTV. Eu falei isso. Eu vou derrubar você de novo. O Marcelo não vai ter o mesmo programa, não vai ter o mesmo estilo de humor que ele tinha na MTV, como eu falei 1 milhão de vezes. E com certeza nenhum dos atores que saíram de lá, entendeu? A Tatá não vai ser nada na novela. Nada, absolutamente nada. Se ela tivesse um programa só dela, sei lá, na SBT, às 3 horas da madrugada, ela seria muito melhor amor do que ela faria na novela das 7 da Globo. Ah, mas deixa. É porque o pessoal quer visibilidade, né, cara? A Globo dá visibilidade, a MTV não. A MTV já foi um canal que as pessoas gostavam de assistir. Cara, mas eu acho que eles saíram mesmo, porque a MTV tá pra falir, né, cara? Sim. Já faliu. Não, que já faliu, cara. Não faliu ainda não, menino. Ela tá indo. Claro que faliu, meu querido. Não, sabe uma coisa que eu gostava muito dos programas da MTV, de comédia? Porque eles chegavam a falar que a MTV tava falida e que eles estavam saindo de lá, entendeu? E era muito foda. Eles sempre zoavam a audiência deles. Era muito bom. A MTV na Sky já não tem há muito tempo, cara. Sim. Acho que só tem na NET, né, isso? É, tá, na NET, acho que na TVA também tem. Quem tem TVA hoje em dia, né? Ninguém tem TVA mais. Pra TVA, fala sério. Eu tinha que assistir no site da MTV os programas, porque... Cara, eu sou da MTV de raiz, que tinha Disque MTV com Sara Oliveira, tá? E Sabrina Parlatore, e Astrid, eu sou da MTV de raiz, entendeu? Isso aí é antigo mesmo, hein, cara. Pô, isso sim era MTV. Cara, Isso é tão antigo que não é tanto motivo de orgulho. Ah, não, cara, MTV Puts era muito mais legal do que essa MTV. Cara, eu gostava do programa da Penélope, cara. Puts, era sexta-feira. Muito bom, erótica MTV. Caraca. Eu acho que ela dava conselho, cara. Era MTV que passava aquele beija-sapo, uma coisa. Sim, assim. Beija-sapo. Daniela Cicarelli. Muito bom também, cara, eu gostava de ver. É, isso aí foi, eu acho que, os últimos anos de que a MTV tava no topo, né? Depois disso, caiu. É, MTV de raiz, pô, fala sério. Pô, era muito... Tinha também um MTV na praia, não lembro. Era no verão. Era no verão, que aí eles iam pra praia e aí tinha dois programas. Tinha um que era... Não, tinha um pessoal que disputava, né? Ainda tem? Isso ainda tem. Teve, até esse tempo atrás, teve com a Tatá e com o Paulinho na praia. Ah, é porque chamava, não tem. Na Sky não tem, aí não... Tá quente, se eu não me engano, não chamava o programa. Aí também tinha um que eles... era o... Tipo um Toca Aqui MTV, mas era só com o pessoal que tava na praia, eles iam na praia assim. Toca aí. Ah, é muito bom, cara. Eu gostava do humor. Eu acho que sobre humor no Brasil, o resto de humor que tem no Brasil, eu acho que só se reside no... Na Praça é Nossa. Multishow. Não, no Multishow, que tem alguns programas muito divertidos. Praça é Nossa, acho que é o melhor celeiro de humoristas do Brasil. Acho que é Praça é Nossa, né? Só que não. Parece que esse ano... Então, vai... Sim, pode falar, Kaique. Não, continue, porque eu ia mudar de assunto. Não, eu também, mas é rapidinho. Parece que, continuando com Plim Plim, parece que esse ano, não sei, eu não cheguei a ler se é pra saber se é verdade, não, mas parece que tá certo que vão regravar Sai de Baixo esse ano, né? Sim, sim, era até um dos temas que eu ia levantar. Sai de Baixo vai ter 4 episódios especiais, que vão ser exibidos no Viva, e esses episódios vão ser gravados agora em abril, e estreiam no comecinho de maio, se eu não me engano. Todo o elenco vai voltar, menos a Cláudia Rodrigues, Tom Cavalcante, motivos óbvios. E eles estão tentando ainda trazer a Cláudia Gimenez também de volta. Eu acho que a Gimenez já não precisaria da Rodrigues, não. A Gimenez já tava de boa. Agora, o que eu gostava mesmo era o Ribamar, cara. Eles podiam fazer uma forcinha. A Márcia Cabrita também vai participar também. A Márcia Cabrita, que foi a que substituiu a Gimenez, não foi isso? Eu acho que foi, eu acho que logo depois que a Cláudia Gimenez saiu, ela que entrou e fazia par com o Ribamar, se eu não me engano. Tem muito tempo, eu era muito novo, não lembro não. Aí não sei se depois disso que a Rodrigues substituiu ela. Só teve dois programas de humor da Globo que eu já ri de verdade na minha vida. Esses são Sai de Baixo e Toma Lá da Cá. Toma Lá da Cá eu também gostava demais. Cara, era aquele Como Aproveitar o Fim do Mundo eu achei muito bacana. Não é nada assim, fodão, mas eu achei bem bacana a série. Foi ano passado isso, não foi? Foi. Eu acho que foi, né, fim do mundo, deve ser. Terminou no dia do fim do mundo e tal, eu acho, se não me engano. Eu lembro que Toma Lá da Cá eu gostava porque era a mesma dinâmica de Sai de Baixo, né? Eu gostava muito de Toma Lá da Cá, eu ria muito do Pato Branco, da mulher que colocava o celular no vibratório. A velha lá. O que o Miguel Falabella faz é meio parecido, né, o estilo. Eu só não sei se essa inspirada um pouco no Six Feet Under, que tá passando agora, que é também no mesmo estilo, que eu não assisti. O que eu não gosto mesmo é aquela nova série dele, Na Cova, alguma coisa assim, que passa no Globo. É, tudo aí que eu tô falando. Ah, é? Tá me ouvindo? Eu só sei que não é muito ruim. Ela é bem baseada no Six Feet Under. Pode até ser, cara, mas é muito horrível, comédia pífia. Quando comparada a Toma Lá da Cá. A única coisa que eu não gostei de Toma Lá da Cá foi, tipo, o final, que foi muito horrível. Que, tipo assim, era uma metalinguagem, só que era uma metalinguagem tão podre, mas tão podre, que eu fico, tipo assim, hã? Tá, eu entendi, mas hã? Que era, tipo, um alienígena, surgia do absoluto nada, e abduzia todo o elenco da série. Daí tu fica, tipo, hã? Como assim, Brasil? As comédias realmente do Brasil, eu acho que estão piorando. E o da MTV, eu acho que eram os únicos bons, tipo, Quinta Categoria, Fura MTV, Comédia, eram muito bons esses programas. Agora, no Multishow, é alguns, tipo, Olívias na Multishow TV, esses lá, da programação da noite. Eram meio chatinhos da MTV, mas muito melhor do que a Praça é Nossa, né? Aquele programa de sábado à noite da Record, que eu esqueci o nome do cara, mas tipo, é muita vergonha alheia, porque sábado à noite no Brasil é tipo horrível. Todos os programas de sábado à noite na TV aberta são horríveis. Zorra Total, Praça é Nossa, aquele programa da Record que eu já esqueci o nome. E, tipo assim, eu não entendi o que aconteceu, porque já foi mais engraçado. Realmente, a televisão brasileira já foi mais engraçada. Aquele Vem Aí não apresentou absolutamente nada, de novo, que a gente já viu tudo aquilo lá antes. Tem aquele programa de série policial. Aliás, se não me engano, eu li em algum lugar, mas eu tenho certeza que é verdade. A produtora de Friends chegou no Brasil. Foi pro Brasil, contratada pela Globo, pra dar uma aulinha ali pro pessoal que faz novela, né? Pros atores da Globo. E essa, a produtora de Friends falou, né? Que é uma linha temporal, normalmente começa com novela, e com o tempo as emissoras vão vendo que é melhor postar em série, tipo o que acontece nos Estados Unidos e no Canadá. E assim, ela tava falando, né? Que a Globo tem que apostar mais em séries de TV, porque foram ser elas que vão dar mais audiência pra emissora. Cara, e ela vinha agora. Agora eu não sei qual que é a real, mas a notícia que eu vi é que, tipo, ela metralhou todas as produções brasileiras, as novelas principalmente, falando que estão tudo ultrapassadas e tal. Ela falou que as novelas, né, cara, já não tem mais espaço no mercado. Mas não sei, porque novela dá muito dinheiro no Brasil, movimenta a economia, né? Cara, não tá do Brasil mais, sem falar. É isso que, tipo, o Ibope das novelas tão baixo, tipo, não tá como era antes, tá caindo muito. É verdade. Ah, tá caindo muito, mas ainda é maior audiência pro Brasil, cara. Entendeu? A Avenida Brasil voltou à audiência do que era antes da Globo. Todo mundo falava Nina, Rita, não voltou muito, não foi um sucesso de audiência. É, tá longe de se comparar, por exemplo, com Quem Matou Odete Roitman. Aquilo foi um fenômeno. Que é uma mais recente, né, a favorita. Aí. É verdade. Todo mundo queria saber, é verdade. Tá aí. Mas, assim, a queda da audiência das novelas também foi por causa do crescimento da Record. Porra, que crescimento da Record, né, cara? Quem é? Olha só, 4 anos atrás, a Record tava crescendo muito. Agora começou a baixar de novo. Ah, não, Record, verdade. Agora a Record tá crescendo, né? Porque o programa do Gugu voltou a dar audiência, né? Semana passada agora teve a entrega da Casa do Anão, acho que foi 23 ou 24 pontos de audiência. Oi, Edu. Oi. Record comprou The Bible aí agora. Ah, é? É, e parece que, tipo, tem umas coisas que vão contra a Bíblia na série. Eu quero ver o que eles vão fazer pra passar isso. Vão falar que isso é coisa de Deus. É? Tá certo. Pode mudar o assunto aqui. Alguém quer um biscoitinho aí? Não, ninguém quer biscoito aqui, não. Sai pra lá, seu gordo. Tô comendo. Meu Deus, isso aqui virou uma zona mesmo, né? Inacreditável. Pode mudar aí o assunto? Claro que pode. É, o que vocês acham sobre a participação da Sandy num filme de terror brasileiro? Sem comentário. Ela vai participar, cara. Eu fiquei lendo aquela notícia e não tá acreditando. De quem? Da Devassa? É, ela mesmo. Vai ter o Zé do Caixão, Kaique? Não sei, cara. Ela e o Antônio Fagundes num filme de terror. Nacional? Terror. Filme de terror nacional. Meu Deus, que saudade. Isso é inédito, é, não é? Não é não, sempre tem time do Zé do Caixão aí. É, Zé do Caixão é roots, né, cara? Cara. Como assim? Sandy e Antônio Fagundes no filme nacional. Antônio Fagundes já foi Deus, agora vai ser o Diabo? É, chama Quando Eu Era Vivo o filme. Ih, oh, zumbi, olha só! O Brasil entrando na onda do zumbi. Olha só, meu Deus do céu. Mas será que vai ser estilo o Se Eu Fosse Você, que é um vivo e um zumbi, eles trocam de corpo? Aí no final... Eu vou ler aqui, a trama vai ser tipo, um homem que volta pra morar na casa do pai, que vai ser o Fagundes, onde uma jovem, que é a Sandy, aluga um quarto, aí lá ele fica jogado no sofá em paz, até que começam a chegar pelo correio pacotes anônimos com mensagens bizarras. Nossa, meu Deus. Qual a chance disso dar muito errado? Um terror e ocultismo. Cara, o sucesso de audiência. É só você olhar a cara da Sandy. A Sandy não tem cara de terror, mano. Ela tem cara pra tipo, fazer coisa de pôneis coloridos no arco-íris, mano. Não é nada, gente, além disso. O que é será que é isso? Devasta, não tem nada a ver. Ai, ai. Meu Deus do céu, cara. Isso tem muita chance de dar errado, né, cara? Muita chance de dar errado. Se isso é louco, não é nem chance, vai dar errado. Não, se isso conseguir chegar a virar filme, né? Ainda tem essa, né? Isso não... Mas já foi gravado, já. Não acredito. Já foi, tem cena, parece, já, pô. Ai, gente, por favor, vamos correr atrás disso. Vocês, desocupados da internet, por favor, procurem isso e mandem pra gente aqui, que a gente vai botar. Filme da Sandy de... Ô, gente. Fala, criatura. Posso falar uma coisa? Eu colocar sobre o cinema brasileiro. Ninguém vai se irrita com os 40 minutos de merchan que se inicia em filme nacional da Petrobras. A Vale, o governo brasileiro, tudo patrocinando o filme, ninguém se irrita. Tá bom, na época, na época roots do cinema brasileiro, tinha que assistir os curtas lá, que eram tenebrosos lá, daqui da Boca do Lixo. É, quem que uma vez criticou pra caramba isso e falou que, tipo... Se não tiver ajuda da Globo, se o filme não aceitar o patrocínio, o filme não consegue nem sucesso no Brasil. Parece que foi... É filha da puta que a Globo é. Sim. E foi um desses diretores aí, acho que foi o diretor do Som ao Redor. Eu posso falar de uma grande bobeira, mas eu acho que foi o diretor do Som ao Redor que ele teve uma discussão com um dos representantes da Globo Filmes, né? Que parece que filme que não tem o patrocínio da Globo Filmes acaba empacando, não vai à frente. O que é verdade. Não é bem o patrocínio, assim, porque o filme geralmente é feito tem incentivo, bem baixo, assim. É a questão da distribuição, assim, que a Globo pode trazer. Daí ela pega o filme que já tá pronto, ela não paga nada pelo filme, ela só ajuda a distribuir, assim. O que é o principal, e daí ela lucra, né, com o filme. Sim, é o que é o principal. E daí sem um bom distribuidor, as pessoas não têm contato com o filme mesmo, né? É, filme então, nacional... Esse que é o problema. É, filme nacional é muito complicado. Eu, muitas vezes, quando tô montando a coluna de estreias do Cine Alerta, a gente vê lá filmes nacionais de 2010, 2009, chegando agora pros cinemas. E se a gente for ver, até filme que tem a Globo Filmes por trás, como aquele maravilhoso Diário de Tati, levou quase 3 anos para estrear. O filme tava pronto e não estreava nunca, né? Lá, até porque o filme é bem ruim, né? Bem ruim mesmo. Mas tu vê um filme nacional, qual filme nacional que não tem um ator da Globo, entendeu, ali envolvido? Já não coloca ali uns esqueminhas, nada disso? Ou não tem nada a ver? É porque em geral, a maioria desses... Os melhores atores estão na Globo, infelizmente. Exatamente. É verdade. Mas assim, fala, Igor. Não, é que eu tô lembrando agora de uma edição da Veja... Uma edição da Veja que eu tenho aqui em casa. Fala aí, por... É sempre assim, all the time. Só que nem ama, ele sabe disso. Eu tenho uma edição da Veja aqui de casa, eu acho que tem uns 4 anos atrás, que a capa era, assim, a logo da Globo. Não logo, tipo assim, a imagem da Globo. E a Record atacando, assim. Ah, mas porque isso foi no passado, né? Porque não mais. Não, cara, já faz muito questão, tempo, muito tempo. Mas a questão é que a Veja é manipuladora também, cara. Sim, total. Ela é pior que a Globo. Ah, eu sei disso. Posso ter 14 anos, mas aceito essas informações, Brasil. A Veja... Conheço essa manipulação. E deve ser falando, né, que a Record tava comprando muitos atores da Globo, né? Muitos atores da Globo foram pra Record naquela época. É, mas se você for ver, a maioria dos atores que... Não, pode falar, Caí. Eu acho que, tipo, ela não comprou os atores da Globo. Eu acho que é os atores da Globo que floparam e decidiram estar lá, cara. Sim. Que eram os piorzinhos que estavam indo pra lá. É, porque se você for ver, cara, a verdade é que os atores que, assim, têm uma carreira, têm um nome, que foram pra Record, estão voltando pra Globo. E os que permaneceram na Record são os que saíram da Malhação. Eles que estão na Record ainda hoje. Porque quem tem um certo nome, já tem uma carreira, acaba voltando pra Globo, cara. Mesmo que você vai fazer a ponta da tia-avó do personagem, sei lá, nem secundário, personagem do figurante 2 sem fala, eles preferem estar na Globo que tem mais visibilidade. Isso é fato. Ou fazer o T-Dog em The Walking Dead, né? Que sacanagem. Que sacanagem. Aliás, eu lembro que eu vi uma notícia, coisa, não sei se é verdade, mas a Globo é a quarta maior emissora do mundo. Não, não pode não ser, né, Brasil? Não duvido, pô, não. Acho que é. A quarta que você tá falando? É. Atrás, se eu não me engano, da CBS, da BBC e da... Ah, cara, eu acho que... Quarta não, velho. Será? Eu acho que é a quarta. Última vez que eu vi, deu uma coisa assim. Mas tu pode ver... Se não pesquisar. Audiência? Porque quase brasileiro tem uma coisa, não. Mas eu acho que em termos de audiência, a Globo deve estar por lá em cima, porque a Globo também é audiência do Brasil. E o Brasil, pô, tem o quê? Mas aí... Eu acho que é de audiência. Não, claro que é audiência. É em termos de quanto de audiência que consegue por ano. Não, a gente tem que ver em que âmbito que está essa coisa da emissora do mundo. Será em faturamento? Será em audiência? Porque fica meio difícil você mensurar o Brasil com seus 180 milhões de habitantes e os Estados Unidos com seus 400 milhões. Entendeu? Acho que é meio complicado. Deve ser alguma coisa relacionada com faturamento, coisas do tipo. Não sei. Não sei mesmo. Mas acho que a gente está virando um papo. A ABC é maior, cara. Pesquisei aqui. A ABC é maior, seguida... A Globo, cara, tá em segundo, eu tô lendo aqui. Terceira, CBS. E a NBC e a CNN. Tá. Globo, maior que a CBS. Cara, eu tô vendo aqui, cara, que eu achei. Eu vou botar aqui, já deu outra, cara, aqui atualizado em 2012. Tá, tipo, ABC em primeiro, CBS em segundo. A Globo tá em terceiro. Aí a NBC em quarto, a Record em quinto. What? E a televisão em sexto. Que? A televisão. Não, a televisão, cara. Confundiu a televisão. Tá estranho isso aí, cara. É, isso aqui. A CNN em sétimo, a BBC em oitavo, China Central Television em nono, ESPN. Não. Aí décimo primeiro a Fox. E a outra eu já não sei mais. Aí é só canal externo. Ah, eu tô no mesmo link que tu, mas olha só de onde é que é. Do fã clube do São Paulo Clube. É isso mesmo, cara. Olha só, então, olha Brasil. Só. Eu acho que não é muito confiável. A gente tem que pegar em uma imagem tipo Wikipedia. Que não, daí, E assim, assim, lá fora, as emissoras, a NBC, ABC, são todas emissoras muito grandes. Aí fora isso, tem a CNN. Cara, eu acho que a Televisa também não é pra ser esquecida assim, entendeu? Usurpadora. É, cara, é muito estranho. A Globo pode ser que sim, pode ser que esteja, não, mas eu acho que... E outro poste aqui, a Televisa também tá, a Globo também tá, a CNN, a BBC, estão tudo, a NBC, CBS, NBC... A CNN não é maior? Porque ela é, tipo, TV a cabo. Já vem um fã daqui a pouco perguntando cadê a CW nessa lista. Aí a ABC Family também, né? Por favor. Então, maior eu não sei, mas eu sei que a CW é a melhor, que disparado, né? Ah, por favor, com certeza. Tem nem como comparar a CW com a HBO, por exemplo. CW ganha disparado. Quem é a HBO? Tô no mesmo dono, até, indo por cima. É, mas não é o mesmo canal, você fica quieto. O engraçado é que um monte de gente não sabe é que tudo é um conglomerado. A CW, na verdade, é da CBS. Por exemplo, CBS, que no caso, se eu não me engano, é da Warner, não é? Não. A CBS? Não, a CBS eu não sei, é. Eu sei que a HBO e a CW são da Time, eu acho, coisa assim. Time Warner. Então, eu, por exemplo, não, a ABC... A Warner e a Time é dona da Warner. Tem uma matéria do Mundo Estranho sobre isso, mas eu li, só que eu não lembro mais, tá? A ABC é da Disney? É, a Disney, comprou a ABC. É, não, assim, tanto é que a CW ganhou esse nome há pouco tempo, com a fusão da Warner, não foi isso? Não, fusão do canal da Warner e da UPN. Então, da Warner, então, isso cara, aí virou então, CW. Então, cara, o que ele disse, cara. Meu irmão, eu posso falar o que eu quiser nessa bosta, meu irmão. Uma coisa engraçada... Te cortei. Que eu pesquisei muito pra fazer, que eu soube, e muita gente não sabe, é por que a CW é um canal tão pequeno, em comparação com os outros. Que a Warner Bros, o canal da Warner Bros, não era tão pequeno assim em relação aos outros. Mas a UPN, se eu não me engano, era um canal minúsculo, a UPN. Eu sei, então presta atenção. Não, se eu não tiver fim de prestar atenção. Daí tu se ferra. Mas eu tô falando com o nosso telespectador. Telespectador? Então, telespectador, não. Tô falando com o nosso telespectador. Daí assim, a Warner, o canal da Warner tinha assim bons índices de audiência, comparado assim a estreia de Smallville na época, se não me engano, foi 12 milhões, bem grande, né? Então assim, a Warner não era muita coisa. Só que a Warner não aconteceu lá um negócio muito foda, que teve que se juntar com a UPN. O que aconteceu com essa fusão? Todas as... Como é que é o nome? Que quando se fala que tem uma emissora dentro de uma região, tipo uma afiliada da Globo. Então, todas as afiliadas da Warner e todas as afiliadas da UPN tiveram que se juntar, né? Em cada região dos Estados Unidos. Só que aconteceu muita treta nessa época, porque as duas, por serem as duas menores dos Estados Unidos, não se davam muito bem. Porque sempre tentavam aumentar a audiência para conseguir aumentar a ser de líder, né? Então, eles tentaram colocar, não deu. E hoje, a CW só está disponível em 20% do território americano. Tipo, tá todo mundo interessado nessa merda. Tá cara, muitas pessoas já vieram me perguntando no Twitter. Cadê? Então você responde pra esses miseráveis do Twitter, então. Eu queria te dar um recado, Igor. Deixa eu te falar um negócio. É interessante. Antes de você começar a dizer, eu ia falar assim, é porque a CW não atinge todos os lugares dos Estados Unidos. Ponto. Tipo, eu resumi tudo que você falou em quase um minuto. Exatamente, ponto. A CW não é um canal nacional, ponto. É interessante a informação. Enough. Saco, cara! Que peraí, deixa eu pôr musiquinha. Deixa eu pôr a musiquinha pro Igor. Peraí. Ai, meu Deus do céu, cara. Cadê a música? Pode começar a brigar. Ai, gente, pelo amor de Deus. Subir a música, pode colocar aqui na edição se tu quiser. Subir a música é uma forma muito foda de tu acabar com a vida da pessoa. No Oscar, então, o que teve de gente subindo a música, mas a pessoa não parava? Não, é mais fácil, na edição eu corto, ninguém vai ouvir você falando dessa merda. Na edição a gente corta. Essa merda não, informação muito importante, tipo, Eduardo. Tá todo mundo super interessado em saber, cara. Super interessado. Super interessado nisso. Sim. Né? Que coisa excelente. Sim. Mas será que chegou o momento de Celso agora? Essa é a grande pergunta. A música era Eye of Tiger, do Survivor, mas não deu muito certo. Não. Então vamos lá. Senhor Léo Chaves, agora é o seu momento de subir no palco, performar, para você ser julgado pelos jurados aqui do nosso The Voice Cast. Você está preparado? Você escolheu a belíssima canção? Escolhi. Eu queria cantar Lec Lec. Isso está proibido. Eu vou te chamar pra ser chamado. Mas não rola. Então o que eu vou fazer? Aproveitando que um amigo meu, essa semana, abriu o coração pra ver pelo menos o piloto de Glee, então eu vou cantar a música praticamente tema de Glee pra ele. Pode ser? Putz! O refrão? Não, refrão não, meu querido. Você vai cantar essa música toda. Tá doido, rapaz? Não dá pra cantar. A gente ajuda no coralzinho aqui. O Glee Club. Então, não dá, então, é muito grande a música. Então vamos lá, então? Vai ser só o refrão. No vamos palco lá. Do Logado Cast! Léo Chaves! Don't stop believing, hold on to the feeling. Street like people, mão levantando. Essa é pra você, Celso. Acabou? Acabou? Só isso? Claro, ué. Que absurdo. Cara, posso começar? Por favor. Cara, você tem soul. Soul alma em inglês. O céu é o limite, cara, pra você. Você pode fazer o que você quiser, cara. Não tem limite pra essa sua voz. Siga seus sonhos, nunca desista, mas... Hoje é não. Igor, o que você dizer da performance de Léo Chaves? Nossa, amei. O céu arco-íris, né? O sol está brilhando nesse exato momento. Você é vida estelar, estrelas, purpurina. Mas infelizmente hoje é não. Obrigado, mas volte sempre. Ai. Celso, o que você tem a dizer da performance do Léo que você não ouviu? Cara, eu acho que, sabe, essa performance eu dedicada a mim, eu senti de longe, assim, eu acho que não, cara, não, valeu, mas não. Olha, eu segui a onda dos outros jurados, mas volta na próxima vez. O Astros é um bom programa, cara, você devia tentar. Valeu de existir de talento. Eu preciso falar uma coisa pra esses jurados, olha, eu botei o máximo da minha voz possível, dediquei a um jurado, cara. Você, tu nem escutou, agora vocês me deram não. Peraí, agora eu vou imitar o Adam Levine. Cara, não desiste dos seus sonhos, cara. Não é o fim pra você. Volta aqui, a gente quer que você volte ano que vem, cara. Pode voltar. Eu só tenho... A resposta vai ser não, mas pelo menos você vai voltar. Olha, tem que falar que cara da aspecto. Pelo menos eu não uso autotunes. Desde o recalque. Ai. Eu só tenho uma coisa a dizer pra você, Léo. I'm so proud of you, mas hoje é não também. Tá? Ô, Léo, você assiste The Voice? Se eu assisto The Voice? Só o Brasil. A versão brasileira, conta. Você não chegou a ver a Domo da segunda temporada? Ah, não viu? A Domo sensacional. Ela falava assim, tipo, pra plateia, eu digo Dom, vocês dizem Mo. Vai vir ganhar ela aí, cara. Pelo menos você ganha pra você. É verdade. Domo era desse tipo mesmo. Era dessas, Domo. Ai. Ano que vem eu volto. Então tá, ano que vem você volta aí pra poder mostrar todo o seu talento artístico, né? Coisa maravilhosa, coisa sensacional, coisa digna pra caramba. Edu, na edição final, coloca uma música meio triste. Ah, colocar aquela música do Domingo Legal, né? Aquela música do De Volta Pra Minha Terra. Isso, de volta pro mundo. Olha só, aí, mais um número de cair. Ai. E você, senhor Celso? Você tem alguma coisa que você quer compartilhar com os ouvintes hoje? Já que estamos falando sobre amenidades, coisas bacanas. Você quer falar sobre a final do BBB? Falando que a Barbie Turbinada ganhou o prêmio e ficou gritando 3 horas. Não acredito! Tem certeza, Bial? Ai. Tá errado, Bial. Não pode, Bial. É. Porra, mulher chata, cara. Acho que o Celso preferiu ignorar e não quer nem falar nada, né, Celso? Mas você quer continuar com esse tema Big Brother? Não quero continuar com o tema Big Brother. Tô tentando passar uma coisa mais pedante, mais penicente. Eu comecei a falar, mas esqueci o microfone no mudo. Na final do BBB. O cara lá que quer ganhar, né? Geralmente o cara ganha, né? Daí ele ficou com aquela cara de perdi. Nossa, graças a Deus, cara. Que aquele Nasser não ganhou? Sério, Igor, que você tá comentando o Big Brother? Sério que você conhece as pessoas que estão... Meu Deus do céu, tu vai ser hipócrita desse jeito, meu querido. Você só viu 12 edições do Big Brother Igor, sem reclamar. Eu vou derrubar você da ligação mais uma vez. Tá bom, viu? Big Brother 12 edições. Adeus. Já foi. Eye of Tiger em todas as brigas. Acredito que eu fui desligado da ligação novamente. Tá vendo? Mas deixa o Celso você falar. Bate. Celso, por favor, fale aí. Cara, não vou comentar muito BBB, é só aquilo mesmo. Só quero lembrar você, pessoa da alternativa, que assiste séries alternativas. Semana que vem volta Mad Men. Então, tirando um pouco esse... Toda a minha opinião, vale a pena. Uhul! Valeu, obrigado pelo apoio aí, vão assistir, vai ter review no Logado. Então nossa, vale as pessoas vão dormir quando dormir, né, no final da review, né? Não, a série é boa, né, o preconceito contra a série. Ah, é, vai até passar na TV Cultura, né? A série é muito boa. Passar na TV. Não, é muito cult, então, cara. Mad Men é tipo a Lana Del Rey das séries, cara. É verdade. É verdade. Não, mas sacanagem, eu gosto de Mad Men, acho muito bom. Gente, só acho que assim, todas as séries que nem Mad Men deviam ver com aviso, né? Tipo, livre pra todas as idades, não livre pra maiores de 80 anos, quer dizer, livre somente pra maiores de 80 anos, né? Já tira uma soneca, Aí envolve idade mental, cara. Se você não tá preparado... Ah, gente, eu não discuto Mad Men. Sabe por quê? Porque eu fico com ódio. Então por que eu também fico com ódio? Mas o Kaique tá nessa vibe porque Mad Men fala de publicidade, ele tá fazendo publicidade. Tá? Você, por favor, não fique puxando sardinha pras suas coisas. Não, cara, não é só... Não, primeiro porque ela mostra perfeitamente a área da publicidade. Mas não só por causa disso. A série tem o roteiro ali dela é impecável. Mas eu não vou ficar falando roteiro, que... Roteiro, gente, essa... não tem roteiro. Desculpa, essa... assim, não anda. Ah, cara, então você roteiro, tá dizendo que o roteiro... A fotografia é ótima, tá bom, gente? Assim, toda a parte técnica da série... Mas o roteiro não existe, tá bom? Tem todo um plot. Não vem dizer que não tem roteiro. Não vem dizer que não tem roteiro. Do escritório. Gente, ninguém tá entendendo nada do que vocês estão falando, por favor! Peraí, deixa eu falar, então. Você ouviu aquela fala do Dom pra moça, eu esqueci o nome, aquela que ele tem o caso na primeira e segunda temporada? A que faz Sons of Anna, sei lá? Socorro, ele tem tantos casos que eu não lembro. Ele fala que amor é uma coisa inventada pelos publicitários, caras como ele, pra vender meia calça. Tipo, ele acaba com ela. É genial a fala dele. E aquele diálogo que ele fala também pra vender a marca da Kodak Carrossel, uma coisa assim. Cara, aquilo lá é genial. Não tem como você falar que a série é ruim, que ali não tem nada. Não tem nada porque às vezes você não entende da área, mas tipo, ela tem muita coisa ali. E é muita coisa assim. É perfeita a série, não tem como reclamar dela. Gente, ó, eu entendo, tem toda a área do preconceito com a mulher, com a vida dos anos 60. Assim, eu gosto muito da ambientação, muito divertida, mas a questão é que tu dorme, entendeu? Tu simplesmente dorme. Você dorme se você não capta nenhum. Porque é muito chato. Eu consigo entender muito bem todas as críticas então, Cara, mas aí a questão, então, que não é uma série que que não te interessa. Não é que a série é ruim ou a série... Mas é exatamente isso, gente. Não me interessa. Não é a série que dá sono. Ela dá sono pra você, mas não, como não é assim. Soco deixa na cara. Deixa eu falar. Igor, se não te interessa, pra que tu vê? Ai! Não. Cara, não, você... Deixa eu te responder essa pergunta aqui bem diretamente. Não, sério, cara. Porque, olha só, eu... Sabe por que eu vi? Deixa eu te falar. 4 M's, tá bom? 4 M's seguidos. Daí tu pensa, 4 M's seguidos. Não, só pode ser a melhor série da minha vida. Tem que assistir aquilo lá imediatamente, senão minha vida vai acabar. Tá bom, assiste 4 M's. Daí, assim, junto com esses 4 M's, coloca um zilhão de críticos falando. É tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que é a melhor coisa da televisão em 20 anos. Mas é porque não interessa pra você, cara. Infelizmente eu tenho que concordar com a galera. Cara, mas desculpa, mas assistir pra ver só ser boa, assistir tipo 4 temporadas só pra depois criticar, é coisa de pedante, cara, isso daí. É você querer ter conhecimento que às vezes você não tem, cara, é chato. Olha, eu não você assisto. Você não gosta? Não assista, não precisa, cara. Olha, é só porque ganhou M, se foda, muita série ruim ganha M, tipo The Big Bang Theory. É uma merda aquela comédia, e ganhou já M. Ai, então, olha só, eu não assisto, ó. Eu não assisto a série, não. É claro que eu não vou falar mal de algo que eu não assisto. Mas, cara, você assistir a série porque ganhou 4 M's ou porque todo mundo fala bem, cara, você assistiu, você vai ver o que, ó. Pô, a série ganhou 4 M's, a série todo mundo fala bem, eu vou assistir pra ver se é essa parada toda que todo mundo fala. Você viu que não é, que não te interessa, larga, cara. Agora, você assistir pra ver se é pessoa que gosta de roteiro... Sabe por que eu continuei da primeira temporada? Porque lembra que eu li um texto falando primeira temporada é, tipo, muito chata. Mas a segunda melhora, realmente melhora. Tipo assim, vira a melhor série da minha vida. Daí tá bom, ok, vamos lá, vi a primeira temporada. Daí eu terminei a segunda pensando por que eu perdi todo esse tempo da minha vida. Mas é como o Kaique falou, cara, eu respeito todo mundo. Respeito pessoas que assistem Mad Men. Respeito pessoas que assistem Pretty Little Liars. Respeito pessoas que assistem Big Daddy. Entendeu? Respeito todo mundo. Então, se a pessoa quer assistir Mad Men, assistam. Se você é feliz assistindo Mad Men, sou bom. Continue assistindo Mad Men, então torne o planeta um lugar muito mais alegre. Mas eu só tava dando a minha real opinião sobre Mad Men. Caraca, não, acabou de encher o saco, Oi, Igor, a gente entende, tipo, não é querendo criticar os ignorantes, mas tipo, é que não faz sentido assistir algo que não gosta. Tipo, você não gostou da segunda temporada que falaram que era boa, tipo. Cara, desiste, não é porque os outros mas falam que é boa. Gente, Se você for no banco, quatro temporadas. Abandonadas, na segunda temporada. Você falou que você assistiu as quatro, mano. Ai, ai. Acabou com essa, essa Mad Men, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ai, ai. Mad Men é polêmica, que nem Mamilos, mano. É, gente. Cada um assiste o que gosta, o que quer, né? Pelo amor de Deus. Cada um assiste aquilo que gosta. Se não for pra assistir o que gosta e o que não interessa, ficar assistindo só porque... Ah, porque a crítica disse que é muito boa, que a crítica disse que é muito maravilhosa. Pelo amor de Deus. Não tá. E, tipo, sempre, é sempre bom misturar também, né? Coisa, tipo, assim, que é aclamada por crítica, coisa que não, que é mais pro entretenimento, é sempre bom. Mas se você gosta só de entretenimento, velho, tem que assistir só entretenimento. Não adianta você querer assistir coisa crítica. Ou se você gosta só de crítica, querer assistir coisa de entretenimento, porque vão te chamar de pau no cu. Verdade, é verdade. Minha gente, não assisto só coisa de entretenimento. É, eu gosto muito de série feliz. Assim, assisto Breaking Bad... Breaking Bad, não, a gente não tá falando de você agora, Igor. Você tá falando geral, Igor. Pelo amor de Deus. A gente tá resumindo, a gente tá falando que gosto é igual a bunda, cada um tem a sua. Se você não gosta, pra que você vai ver uma coisa que você não gosta? É, cada um dá agora, se quiser. Agora, é claro que assim, tem gente que vê determinado tipo de série pra se especializar em falar mal, pra falar mal com propriedade. Mas esse não vai ser o caso também com o Mad Men, que você já disse que não é isso. Então, pô, não entendo, assim, o motivo desse escasseio todo. Se tu não vê a série, se tu não guarda a série, e, entendeu? Sei lá. Eu não vejo. Então, assim, eu vou falar o quê? O que, que eu tenho pra falar? Agora, o dia que eu começar a ver... Tem uma coisa pra te falar. Pelo caralho. Tem que ver, cara. Tem que ver, mas tá tenso de tempo. Mas tá na minha lista. Então, assim, cara, igual, por exemplo, outro exemplo, na verdade, que eu falei exemplo várias vezes, vamos lá, Edu. Edu não vê Game of Thrones, mas tu vê ele esculhambando, que é isso, que não tem roteiro, que não tem, cara, não existe isso, ele não vê como é que ele vai falar uma coisa. É, eu só falo, a única coisa que eu falo a respeito de Game of Thrones é que o piloto, que foi o que eu vi, não me agradou, me deu sono, eu dormi, ponto. Não, acabou aí. Tu vai ficar falando que a série não tem roteiro pra fã? Não vou, pô. Pra mim. E o negócio, cara, é aquele negócio. Eu não posso julgar quem assiste Game of Thrones, assim como eu também não aceito que as pessoas julguem porque eu assisto Nada to Know, Beauty and the Beast, cara. Beauty and the Beast. É aquele negócio. Eu assisto pelo entretenimento da coisa. Uma coisa que passa meus 40 minutos divertidos, entendeu? Acho legal. Eu acho que isso é o que vale. Quando você tá assistindo uma série, só porque... Ah, porque a crítica diz que é muito boa. Ah, é porque ganhou, não sei, prêmios. Cara, pelo amor de Deus, você tá vendo a série pelas coisas erradas. Eu vejo Anger Management, eu vejo Web Therapy. Cara, pra mim também é um entretenimento. Sou um ator de Bofoz. Porra, The Following. Não é assim, eu acho até... Tipo, ela era engraçada mais quando era uma websérie, mas agora ela... Continua um pouco engraçado até. É porque tem a... Não, a eu Lisa, sei, mas... né? É, eu tô falando assim, porque tem muita gente que já me criticou por causa... Porque eu vejo o Web Therapy, que é só uma sensação. Mas aí, tipo, tem gente que critica, por exemplo, Breaking Bad. Tipo, uhum. Tem gosto pra tudo. É, cara, por isso que eu falei, gosto de cada um tem o seu, é diferente. Agora, assim, o chato é quando você vai falar mal de uma coisa que... Você ou não viu, ou você não viu nem metade do que deveria ter visto, falar mal pra uma pessoa que é fã, que viu tudo, que sabe tudo. É, mas o engraçado é quando, às vezes, você vê uma coisa e depois você acaba revisitando e tem uma outra visão. É o meu caso com Breaking Bad. A primeira vez que eu assisti Breaking Bad, eu não curti. Eu assisti até o quarto episódio da primeira temporada e não curti, então passou ao largo. Só que aí, com o tempo, o Kaique me indicou Breaking Bad, o Rafael me indicou Breaking Bad, e, tipo, eu revisitei a série, e a experiência que eu tive com a série foi outra, tanto que hoje, pra mim, é uma das melhores séries que eu assisto, entendeu? Mas, assim, acho que também foi do momento, entendeu? O momento que eu tava passando, o momento que eu assisti a série, é um momento que eu tive uma outra visão do que tava acontecendo. Pode ser isso também. Os gostos amadurecem, velho, mudam, as pessoas mudam. Não tem como negar isso aí. Os gostos vão mudar ao longo do tempo. É verdade, entendeu? Pode ser que daqui a 5 anos eu veja GOT e ache a coisa mais sensacional que eu já vi na minha vida. Mas hoje em dia não é o caso, entendeu? Não é uma série que me chama a atenção, não é uma série que me apetece. Entendeu? A primeira pode até ser uma das melhores, mas a segunda não, cara. Olha só. Ai, ai. Meu Deus, esse papo ficou sério de repente, não foi, Brasil? Meu Deus do céu. Quem diria, sei, que, quem diria que a fusão da CW com a UPN ia levar pra um papo tão sério assim depois? Deus do céu. Cara, ninguém aqui assiste Seinfeld porque é sobre o nada. Ninguém vai falar sobre a série sobre o nada. Não, eu assisti duas temporadas de Seinfeld, mas não era pra mim, cara. Não era pra mim mesmo. Eu assisti muito pouco também, mas eu assisti. Dizem que é a melhor comédia já feita, melhor até que Friends, né? É, depende, né, cara? Cara, é uma guerra, né? Seinfeld e Friends é uma guerra interminável, cara. E o Will and Grace, tá? Por favor. Porque é tudo farinha ali do mesmo saco, sabe? Da mesma época. É, mesma época, NBC com. No fim, eu acho que deve ser hipster falar que prefere aquele I Love Lucy. Nossa! Cara, eu tenho curiosidade pra saber como que é aquilo. Eu não faço a mínima noção da história, né? Do I Love Lucy? É. I Love Lucy é a história lá da Lucy, que é casada com o Desi. É da Lucy? É a história da Lucy? Não acredito. É mesmo? Pum, palhaço. É, mas vamos lá. Porque o Celso tá enrolando, mas agora é hora dele ser a nossa estrela. Leve Celso, aqui. Nós queremos ouvir a sua voz. Ou você vai trazer o seu representante. Por favor, suba ao palco do The Voice Cast, por favor. Olha o silêncio. É. Cheguei aqui. Canto grilo para sua namorada. É, eu quero dizer que treinei com a minha mãe, ela é treinadora de técnica de voz, daí eu canto há 10 anos já, canto em bares, eu canto em festas universitárias, eu vou deixar meu cartão aqui para vocês, se vocês quiserem. É minha quinta vez nesse programa, eu nunca passei da fase daqueles caras com atrás da porta lá, barrando as pessoas, mas dessa vez eu cheguei, e eu vou cantar, deixa eu pensar, vou cantar a música de uma série muito boa, é que as pessoas não assistem. Só 0,9? 0,9, assim, é uma série para poucos, cara, poucas pessoas. E vão ser para menos ainda a partir desse sábado. Vou cantar, Puta que bosta. Não, essa música não tem no repertório da série. Vou cantar Let Me Be Your Star. Eu deixo. Eu quero que alguém seja a outra cantora lá, pra ajudar aqui. Eu queria que fosse o Edu, porque ele não cantou ainda. Cara. Mas é porque eu vou cantar no final, gente. A gente já faz um aquecimento. Cara, eu posso ajudar. Eu canto, se quiser eu canto. Vai, o Igor canta e eu ajudo no fundo. Vai lá. 5. Calma, 3. Que eu preciso pegar a letra, Brasil, porque eu não sei de cor, né? Mas, ô Céu, você vai ser o quê? A McPhee? A McPhee ou a Ivy? Com certeza, né? Com certeza. Vai ser a McPhee, é claro. Então o Kaique vai ser a Ivy, né? Você é o couro, a Ivy é o Igor. Ah, tá bom, então. Tá vendo? Calma. Preciso ver aqui no chat. Enquanto ele pega a letra, eu queria fazer uma observação. O engraçado é que, tipo, Smash é a série que não tem nada, mas a série sobre oprimido, sobre excluído, é Glee. Sim. Não faz sentido isso, mano. É verdade. Ai, ai. Estão preparados? Pro palco? Ivy Lee e Karen. Beleza? Eu figurante só aparece pra fingir que tá cantando lá no fundo. Sim, você é um dos dançarinos, pronto. Você é um dos dançarinos lá. Ai, ai. Então vamos lá, então. No palco do LogadoCast, Celso e Igor fazendo um dueto de Smash. Posso começar? Pode. Puta que pariu. Hey, living on a girl. With a hunger for fame and a place and a name to remember, the past fades away because as of this day, Norma Jean's gone. She must. É a vez do Igor, que é a parte do Igor. A smile and your fantasies play a duet. That will make you forget where you are. The music starts playing. It's the beat of your heart saying, let me be your star. Essa parte era minha, cara. Agora que é você. Agora deu aí. Foi bem parecido com a série. A Ivy querendo roubar o papel da McPhee. Eu quero ser demais. Ai, ai. Não acabou, cara. Ai, por favor, Kaique, suas considerações sobre esse dueto maravilhoso. Então, eu só gostei mesmo do backing vocal. Pra mim foi o melhor da apresentação. É isso que eu tenho a dizer. Backing vocal, no caso, foi eu. É o que eu mais gostei. Ah, tá certo, então. Léo! Bom, esse é o quinto ano que você aparece aqui pra cantar, né? É o assim, quinto ano. Então, vou fazer o seguinte. Como você é brasileiro, sei que não desiste nunca, então, dessa vez, eu vou deixar você voltar no que vem, tá? Valeu, valeu, obrigado. Valeu pelo apoio. O Leandro é tipo o Simon. Conheço tua produção aí. Oi, Kaique. O Leandro é tipo o Simon da turma. Ah, é verdade. E eu só tenho que dizer que I'm so proud of you. Fala I'm so proud of you, Ridley. Exatamente. É tipo dela, ela só tem uma fala pro programa. Essa fala, ela falou isso a temporada inteira do The Expert. Coitada de menina Carly Rose, né? Definitivamente sim, ela só fala esses duas. Isso mesmo. Ai, ai, acho que tá bom, né, gente? Esse primeiro programa sobre o nada, acho que foi bem divertido, bem bacana mesmo. Ai, ai, acho que eu merecia uma segunda chance, cara. Você acha que merecia uma segunda chance? Acho melhor você treinar. Hoje. Acho melhor você treinar e voltar no nosso próximo. É que pode falar, Zé. Eu achei que o Igor ia dar conta aqui. É. Queria convencer. Oi. A Shakira disse no primeiro episódio do The Voice, tipo, que o mundo é cheio de segundas e terceiras chances, cara. Não esquece aí, disso. Cara. Nunca desista, cara. Nunca desista. Não, nunca. Valeu. Mas a Lavini também não falou isso. Quando não sei quem, acho que foi o Simon que disse que o The Voice é reciclagem dos outros reality shows que só aceitavam os que foram rejeitados. Mano, o Simon é recalcado, velho. O The Voice, querendo ou não, é uma das coisas mais originais dos últimos tempos, assim, em termos de reality show. Né. E ele não é que a qualidade deles não tem nem comparação, velho, com American Idol e X Factor. Tipo, eles não precisam nem humilhar as pessoas pra ter alguma comédia ali pra fazer as pessoas rirem. O humor deles partem dos jurados, eles não humilham ninguém, eles apoiam os cantores. Ah, sabe o que eu acho? Eu acho que o que The Voice tem de comédia, eles têm de drama também, sabe? Os 60 minutos não acaba tipo, a cada participante. O X Factor, por exemplo, é mais drama ainda. É drama de novela. Eu gosto do X Factor. Porque sabe por quê? Porque eles fazem uma coisa na edição de sempre colocar um diabinho ali no meio, sabe? Foi o que aconteceu com Xixi ano passado, né? Xixi. Com a Xixi ano passado, coitada. Que a edição colocou ela como a débil do programa. E na verdade ela não era isso. Coitada. Então, cara. Isso não é legal, fazer um reality show, tipo, pra fazer isso, é pegar coisas que... Como que eu vou explicar? Nem sei que palavra que eu vou usar. Tipo, pegar coisa que não é real, tentar criar uma história ali pra passar pra ganhar audiência. The Voice não precisa disso, The Voice foca na voz. É reality musical, então vamos focar na música. Não precisa focar nessas coisas... Eu gosto dessa parte do reality show, porque depois eu desisto. Porque, tipo assim, normalmente reality shows começam com uma hora de edição, uma hora e meia de programa, e daí depois fica, tipo, 2 horas de apresentação ao vivo, eu tenho que ficar assistindo aquilo. Eu só gosto mesmo dos barracos, das coisas engraçadas que acontecem na primeira parte, dos carinhos. Se não me engano, foi na primeira temporada do X Factor americano que o cara apareceu pelado no palco, e a Paulinha saiu porque estava enjoada. Curti muito aquilo, achei muito foda. E eu sei que foi tudo, tipo, montado, mas é muito engraçado. Por isso que eu assisto reality show, principalmente American Idol, que é mestre fazer esse tipo de coisa. Ai, ai. E eu só tô esperando até agora o Eduardo cantar, né? mudando da área musical, um que também tá sendo, sempre foi bom, mas tipo, teve um episódio agora que foi muito top, que é o Survivor, vocês já ouviram falar? Sim, já ouvi falar, já assisti umas duas temporadas, mas não tenho mais paciência. Num episódio agora passado, o cara se irritou com o outro, ele foi lá, pegou o arroz da tribo, o feijão, jogou tudo pro chão, chutou, xingou, fez o maior barraco, falou que se ele voltasse da eliminação, ele ia mijar em tudo na tribo. Excelente! A coisa foi tão feia que na prova para a imunidade, o Jeff, que é o apresentador, ele pegou e teve que montar ali uma eliminação na hora, tipo, as pessoas votarem ali mesmo e a pessoa ia sair. E ele foi eliminado, tudo. Foi bem tenso esse episódio. Survival é muito foda. Gosto muito de Survival. Assim, esses reality shows são muito legais. Survival de comida, eu gosto muito desses de chef, do Hell's Kitchen, Top Chef. Aquele que o Gorgon, não sei das quantas lá, que é o apresentador, o chefe, ele chega nos restaurantes das pessoas pra conseguir... É o Kitchen Nightmares. O Kitchen Nightmares. Todos os realities do Gordon são excelentes, todos eles. Todos os... Eu gosto dele meter pau nos caras, sabe? Eu gosto muito do Gordon no Masterchef, no Kitchen Nightmare e no... Ai, meu Deus, Hell's Kitchen também, é muito legal. De reality competition, eu troquei o Survivor pelo Amazing Race e eu ainda gosto demais de assistir o Amazing Race. Eu tenho vontade de assistir o Amazing Race. É que eu não gostei do primeiro episódio uma vez que eu vi, mas deve ser interessante mais. Não, é bem interessante, cara. Assim, o que torna o programa mais legal, assim como no Survivor são os participantes, as duplas tornam o programa mais interessante. Dependendo das duplas, entendeu? Outro reality que eu acho também... Eu gostava, que não passa mais. É brasileiro, mas eu achava muito bacana. Não é uma ideia original, mas é aquele... É, era jogo duro, uma coisa assim. Que era com o Paulinho Vilhena. Ah, tá. Sei qual é. Eu achava muito bacana. Sei. Tem o No Limite também, que é um plágio do... Plágio não, era um plágio, né, parece. Mas depois, no, Survivor, depois era aí, autorizado. Aí eles tiveram... É, aí depois eles tiveram que pegar autorização e tal. É verdade, é verdade. Ai, ai, mas sei que vocês estão aí esperando a minha hora, né? Sei que vocês estão aí sentados. A hora chegou. Esperando a minha hora, né? Sei que vocês estão todos aí. No palco do The Voice, logado. Ai, ai. Ai, ai. Como eu sou uma pessoa roots, eu vou cantar a música nacional, tá? Desculpa. Beijo na alma de vocês. Claro que não. Todo mundo cantou em inglês, tu vai cantar em inglês também. Claro. Só a música em inglês. Não, eu apoio, porque 10% da programação tem que ser nacional, tá no contrato lá da Lei da Cultura, nós temos que cumprir a lei. Tá? Na boa, eu cantei Spice Girls, pode cantar em inglês. Ah, não, jamais, cara, jamais. Tem vergonha na minha cara, né, Brasil? Sabe o que eu notei? Eu fui notar só agora. Que eu tô com o foninho, mas o microfone tá separado. E na hora que eu cantei, eu não tirei o foninho pra liberar o áudio. Então só saiu minha voz, não saiu o playback. Garoto! Ele ficou mais ridículo do que já era pra ficar. Então tá, então vou cantar uma música que o Léo gosta muito, que o Léo ama, de paixão, já que vocês querem me envergonhar em rede nacional, né? Que as pessoas podem estar ouvindo isso ou não. Eu vou cantar Love Like Mine, então, da trilha sonora de Nashville. Tá? Eu faço por... Opa, gente! Teve Glee, teve Nashville. Teve Smash. Tá, eu digo pra vocês que tipo... Só faltou High School Music. Putz! Oh, in this together. Vai lá, Igor, por favor. Vai ser a última, cara, a última. Together. Ai, ai, ai. Meu Deus. Beleza, vai ser a última. Ah, é? Vai ser a última. Vai ser o número grupo. Vai ser o número em grupo, então, essa daí, Edu. Nem jurado do The Voice. Oi, Kaique. No próximo logado que a gente podia combinar de pegar aquela música do Carrossel, beijinho, beijão lá. Seria muito interessante, cara. Cara, eu sou da época roots do Carrossel. Não, não, atual. É ridícula a música. Não, eu não, eu não gosto da atual. Boa. Ai, ai. Cara, mas não é pra postar. Quem que gosta daquilo? Só as crianças. Ai, ai, ai, meu Deus do céu. Então eu tenho que cantar mesmo? Tem que cantar. Cara. Qual que é essa de Nashville? Aquela pode cantar, que é, do... é um programa musical, você pode cantar. É a... Não, Love Like Mine é da Hayden, da Hayden Panettiere. Ah, tá. Musiquinha de Juliette. Mas a preferida de vocês não era aquela do Civil Wars, que eles fizeram cover? Do piloto, eu acho? Não. Não, essa é outra, essa é outra. Deixa o Edu cantar, cara. Para de falar. Não. Não vai cantar mais. Então pode vamos cantar. Lá. I must stay a drunk of wine, hurt like a lucky cry, black, there's never tears. I'm a lock my door, sing my phone, chega! Something like this. I'm gonna be just fine, but you're never gonna find another love like mine. Chega! Me julguem, por favor. Faltou o não, primeiro, não, posso ser o primeiro? Não. Pode, Celso. Cara, quando você entrou no palco, eu sabia, cara. É o ídolo, é a voz, é o fator X, é o tudo, cara. É o No Limite, é o Big Brother, é o ídolo do Brasil, cara. Sim, cara, vamos lá pra Los Angeles, vamos gravar um CD, cara. Ai, ai, Kaique. Cara, você tem soul também. E você tem tudo pra fazer sucesso, cara. Eu olhei pra você, eu olhei uma estrela formando no palco. Cara, é sim. Vamos pro Axe também. Igor! Quem é que deixou subir no palco, hein? Pois é. Você não é um arco-íris. Você não é um sol. Não. Você não tem raios de estrelas e purpurina. Você é uma decepção. Hoje é não e não volte mais, porque você não vai conseguir. Você não. É uma decepção para todo o país. O Brasil inteiro está assistindo esse programa e você, tá bom, infelizmente... Não, eu chamava a Carlinhos Brown do que a Cláudia Leite. Falta botar só o birimbau, tá, né? Ele quis ser o Simon, mas acabou sendo a Demi Lovato. Oi, Kaique! Ele quis ser o Simon, mas acabou sendo a Demi Lovato, coitado. Léo! Olha, você fez uma apresentação magnífica, mas you get the wrong song, então... É não. Olha só, fazendo referência à própria série. Trocadilho. Mas como eu e o Celso somos mais inteligentes, então você passa pra etapa do Acre. Então, parabéns, cara. Tá certo. Você entrou pro... É mais pra mim! Kaique, lembrando a todos os nossos ouvintes de Rio Branco que nós sabemos que vocês existem, tá bom? Beijão, amamos muito todos vocês. Ai, ai. Porque é importante. Mas vamos terminar o programa enquanto a gente tem dignidade, né? Pelo menos o que sobrou dela ainda, né? Vamos terminar então aqui. Ai, ai. Kaique. Cara, todo mundo com o link da música. Eu cantei Spice Girls, eu não tenho mais dignidade depois disso. Acho que ninguém mais tem dignidade, cara. Acho que o que você tinha de dignidade. Não tem o quê? Dignidade. Virou Igor aí? Enrolei a língua, cara. Culpa da culpa de Juliette Barnes. É culpa dela. Ai, ai. Mas vamos lá, então. Kaique, minha chance de despedidas. Então, galera. Tchau. E é isso. Eu não sei. Eu nem lembro como que faz uma despedida direito, mas é isso. Tchau aí. Até a próxima, se der certo. Falou. Tem Twitter pro pessoal te seguir, cara. Eu tenho, mas eu não uso, então não adianta nem passar. Que excelente, né, cara? Que excelente, então. Então tá certo. Celso! Podem adicionar, ué, pode adicionar no Facebook, se quiser. Como é que te acha no Facebook? Kaique e Edu. Muito bom. Ninguém vai conseguir entender esse sobrenome. Sempre pensam que é Ego, Io, menos Ego. Não tem problema não, tem link aqui no post pra galera poder te clicar em você e te seguir. Aí, valeu. Ai, ai. Celso, minhas chances de despedidas. Tô aí no logado. fazendo review de The Following aí até o final dessa temporada. Tô com a review de Go On, review de Smash, review de Mad Men em breve. E é isso aí, sigam meu Twitter, @CelsoLandolfo, lá eu comento, converso com quem manda mensagem, falo sobre outras séries, além das que eu escrevo review. E é isso aí, pessoal. Desculpa aí a voz, mas aqui é uma voz tipo. É um outro estilo de cantar, entendeu? Igor, minhas chances de despedidas. Sim, né, Brasil? Mas eu sendo bulinado semanalmente. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sempre. Semanalmente não, já tinha um tempão que você não aparecia aqui pra gente sacanear você. Então, assim, né? Todas as semanas que eu venho aqui, eu simplesmente sou bulinado, cortado da ligação, fazem barraco com a minha pessoa. Mas todo mundo que conhece sabe que sou uma pessoa da paz, feliz, alegre, divertido, gostoso, né? Sempre, all the time. Mas eu só gostaria de falar, assim, muito obrigado pelo mais essa oportunidade. Falar sobre nada foi muito divertido. Estou no Twitter, @YuriDani. Eu só tweeto quando tem premiações, né? Pra falar dos tapetes vermelhos, das premiações. Eu sempre reclamo no Twitter, então se você me seguir, siga por sua conta, tá bom, gente? Se vocês depois quiser dar um follow, pode dar um follow, porque eu sou um saco mesmo no Twitter. E muito obrigado e até semana que vem, porque eu vou estar aqui com certeza. Ou não, né? Edu. Oi. Você faz um favor? Faço. Você corta essa parte final do Igor aí? Também, cara. Tudo na edição vai ser cortado. Ah, tá. Obrigado, então, cara. Ai, ai. Léo, minhas chances de despedidas. Bom, hoje eu fiquei decepcionado porque a pessoa pra quem eu cantei a música não estava na hora pra escutar. Fiz uma afinação perfeita. Eu tava no meu mix. Pronto, olha, feliz agora. Fiz uma afinação perfeita e... Pitch perfect pra você, né? Toda a minha dignidade de Glee, né? De aquele... Os underdogs lá de Glee. Mas, no próximo logador aqui, eu vou cantar Define Gravity, tá? Vou fazer um duelo com o Igor. Ele vai ser o Kurt e eu vou ser a Rachel. Tá bom? Não, mas foi bom, cara, porque esses temas alheios assim trazem bastante diversão pra gente, né, que faz, e eu acho que o pessoal aí que curte escutar. Então, se alguém quiser me seguir no Twitter, @Lixaveco, o Facebook é a mesma coisa. No logado lá, pessoal que curte aí, que acessa o site, manda e-mail pra gente, contato@logado.com, vai ser uma honra receber os e-mails, responder. Sempre que puderem também, comente lá nas reviews, no material que o pessoal lá do time produz pra vocês. E é isso daí. Até a próxima. Muito bem. Então, no Twitter, @edu_sasser, todas as segundas-feiras no podcast do spinoff.com.br, cinealerta.com.br, e nós vamos encerrar com um número triunfal, né? Vamos homenagear um dos clássicos modernos dos musicais, que é High School Musical, né, com aquela belíssima canção. Eu vou agora incorporar, botar minha peruca loura e vou incorporar Sharpay Evans, entendeu? E vamos lá então, né, povo? Vamos lá, time, né? Qual é o time? Wildcats. Qual é o time? Wildcats, né? Então vamos lá? Wildcats! Preparados então, senhores? Em 3! 1, 2, 3, 4! Vamos lá! Together, come on, let's have some fun. Here it now, it's time for celebration. I find a figure out. Yeah, yeah. Not in dreams, you have no limitations. This time is all about. Cadê a Gabriela agora? Chega, para de escrotizar os ouvintes. Depois, Brasil. Ai, é isso então, meus queridos. E até semana que vem. Tchau.